Thank you.

luz acende uma tristeza tropeça. Minha coragem muda em cansaço. Toda sincera que se preza se desespera acaba sempre no melhor tentar. Thank you.